PL 209, parte 2013, vereador Nelo Rodolfo, PMDB. Altera o anexo 1 da Lei Municipal 11.228, de 25 de junho de 1992, para acrescentar os itens 9.5.7 e 9.5.7.1, bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de itens de segurança em elevadores já instalados e da outras providências. Algum inscrito? Nenhum inscrito? Então, ok. PL número 282/2013, vereador Nabil Bonduque, revoga a lei número 14.918, de 7 de maio de 2009, que autoriza o executivo a aplicar a concessão urbanística nas áreas do projeto Nova Luz e da outras providências. Pela ordem, temos dois inscritos. Sim, dois inscritos. Tem. Aqui, como o projeto foi pouco divulgado, que seria feita a audiência pública sobre esse projeto hoje, caso não tivesse ninguém escrito, eu teria pedido para aquela audiência pública pudesse ser feita em outra sessão. Mas se tem inscrito, então vamos ouvi-los. Não sei se é o caso da apresentação. Não, né? Não precisa. Vereador Netinho, você pode assumir a presidência do grupo de inscritos? Sou eu. Bom, com relação ao projeto Nova Luz, queria dizer que é um dos projetos mais importantes para a revitalização da região central, que tratasse de uma área degradada, colocada em dois polos de desenvolvimento da cidade. Você tem toda aquela região chamada hoje Nova Luz, ex-Cracolândia, que infelizmente voltou a ser Cracolândia, colocada entre o Bom Retiro e a Santa Efigênia e o centro. Portanto, a área que poderia, quer dizer, hoje, em vez de irradiar soluções, ela irradia problemas e deteriora todo o resto. O projeto Nova Luz propunha-se a reestruturar todo aquele núcleo que hoje é um foco de problema, como através da concessão urbanística. A concessão urbanística permite que a desapropriação, ao invés de ser feita pelo poder público, o poder público transfira ao privado o poder de desapropriação, embora quem defina o que vai ser desapropriado é o poder público. Apenas o trâmite burocrático é feito pelo privado, que é uma vantagem, tanto para o poder público, que acelera a desapropriação, como para o privado, porque a desapropriação feita pelo poder público, ela pode pagar estritamente o valor de avaliação. No caso da concessão urbanística, quando é o privado que faz a desapropriação, o valor de avaliação é o valor mínimo, patamar mínimo, ou seja, ele pode negociar para cima, pagando para cima. A concessão urbanística é o que viabilizaria o projeto Nova Luz, a reestruturação de toda aquela área em torno da Sala de São Paulo. A meu ver, podia ter sido alterado, reduzido, não ser feito 45 quarteirões, mas os 15 iniciais, que eram quarteirões com pouquíssimas habitações, apenas galpões abandonados. Eu acho que a eliminação, o cancelamento da concessão urbanística, que já vem como consequência do engavetamento do projeto Nova Luz pelo prefeito Haddad, é a pá de cal sobre a região central da cidade. Você continuará mantendo uma região degradada, que não tem condições de reestruturar, porque existe um problema fundiário grave lá, em função de imóveis de muitos anos abandonados, que pertencem a espólios, que já são de outros espólios. Enfim, a forma que tinha sido encontrada era a desapropriação de alguns quarteirões para que se reconstruísse habitação, comércio e revitalizasse uma região que, para mim, é das melhores regiões de São Paulo, atendida por duas estações de metrô, uma estação de trem, as principais avenidas de São Paulo, os principais equipamentos culturais do Brasil estão no raio de 300 metros daquela região. É uma pena que essa prefeitura, que este governo, decida enterrar um projeto que permitiria recuperar não só a região central, mas recuperar aquela parte da região da Luz que mantém a população refém do crack, né, lá, e por outro lado fomentaria e melhoraria ainda mais dois polos de progresso que tem a cidade, que é o Bom Retiro e é a região da Santa Efigênia. Muito obrigado. queria chamar o segundo inscrito, o senhor Luiz. Muito obrigado pela chance. Nabil, parabéns. Você tinha prometido para a gente, é isso mesmo. A gente tem que entender uma situação bem esquisita que aconteceu durante o último mandato. Foram feitas a lei de concessão urbanística aqui nessa casa, às 8 horas, 9 horas da noite, antes do Jogo do Brasil foi votado, sem avisar a gente. Ele sabe muito bem que, quando se trata de Santa Ifigênia, se tivessem avisado, esse plenário seria pequeno. Eu sou o Luiz, acho que a família já me conhece, porque eu sou vice-presidente da CSI e da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de lá. Infelizmente, talvez eu tenha esquecido também, senhor André, que foi feita uma lei anterior de incentivo fiscal, que ninguém, absolutamente ninguém, todos os inscritos que fizeram, até agora ninguém recebeu esse incentivo. As leis aqui são estranhas, que são feitas, quando é de interesse de algumas pessoas, elas vão, tem todo o aval da Câmara e tudo mais. Quando a população vai se beneficiar, quando as empresas se inscrevem, quando gastam, quando investem, não recebe de volta essa lei de incentivo também. Tem duas empresas lá que estão aguardando e até agora não receberam essa lei. Eu acho estranho. Quanto à concessão urbanística, essa área degradada que o doutor André está falando agora é a Santa Ifigênia. Foi vendido agora uns apartamentos, acho que 40 reais quadrados. Só fazer uma parte. Não, no meu projeto eu excluo a Santa Ifigênia, justamente. Mas o projeto não é Santa Ifigênia. Não, mas tem que ser. Não a rua. A rua não interessa. A Santa Ifigênia e os seus prédios. A rua, ela seria um grande polo de irradiação de progresso. O senhor me desculpe, a rua Santa Ifigênia não vive seu entorno. A rua Santa Ifigênia, talvez, o policial esteve comigo lá para conhecer, talvez eu não tenha percebido. Mas quando você sobe naqueles andares, você viu, não foi, policial? Quantas empresas existem lá? 14 mil empresas. Essa área degradada que eles estão falando, são 14 mil empregos, 50 mil empregos. Sabe, são algumas coisas que a gente não consegue entender. Talvez a visão distorcida da Câmara Municipal, vamos fazer uma excursão, vamos conhecer Santa Ifigênia, vamos ver exatamente onde é essa região degradada. Todos os imóveis ali, R$8.000 o metro quadrado de um apartamento. Como é que se pode fazer casa popular a R$8.000 o metro quadrado? Vocês vão me desculpar, tem alguma coisa muito esquisita nessa lei. Parabéns de novo, Nabil, porque olha, a gente tentou de todas as maneiras reverter isso. 5 mil pessoas na rua. Nós invadimos praticamente a FATEC lá. Nós barramos de todas as maneiras isso. Sabe como? Povo, agora eu vejo essas manifestações na rua, eu fico mais feliz ainda. Espero que essas pessoas participem como a gente participou. E coloque aqui, ó. Vem aqui. Nós somos avisados de praticamente madrugada pela transferir para essa audiência. Nós estamos agora tendo uma reunião com a Associação Comercial para ver sobre camelô, sobre todo tipo de coisa. Nós fazemos a nossa parte. Infelizmente, talvez vocês estão tentando enxergar que a Santa Ifigênia não é uma região degradada. O que falta, talvez, seja abertura para licenciamento, para fazer os alvarás de funcionamento, que são uma burocracia danada. Ninguém consegue tirar um alvará hoje em São Paulo. Pelo que eu fiquei sabendo, até que o Câmara Municipal não tinha alvará há pouco tempo atrás. Então, esse é o problema. O que falta é povo falar com o povo e trazer o problema para cá. Obrigado, Nabil. Muito obrigado. Você cumpriu a sua palavra. O Haddad cumpriu a palavra dele. Inclusive, na campanha eleitoral, todos os candidatos foram lá e assinaram um termo. Não foi só o Haddad. Todos, exceto o Serra. E a Soninha, o casal. Só. Então, estou aqui para dizer, a Santa Ifigênia, na próxima audiência, vai lotar isso aqui de novo e esse projeto vai passar. Parabéns, estamos do seu lado e na eleição vamos lembrar de você. Muito bem, senhor Luiz. Boa colocação. Efetivamente deve ter faltado, então, discussão em relação aos detalhes que o senhor Luiz está colocando. E efetivamente é uma região que precisa ser analisada. Ela não é, como eu disse, degradada, mas não é integralmente degradada. Tem mais alguém inscrito? Senhora Sueli. Bom dia a todos. Meu nome é Sueli Mandelman, sou do movimento Defenda São Paulo. Represento o movimento Defenda São Paulo na Operação Urbana Centro. Gostaria de, novamente, parabenizar ao vereador e arquiteto Nabil Bonduque por esse excelente projeto, que se justifica plenamente. Só mesmo em termos da Operação Urbana Centro, ele já é ilegal, porque a Operação Urbana Centro teria que fazer diretrizes para os projetos na sua área, ela não fez. Mas não é, isso é o menos importante. Importante é discutir a questão de concessão urbanística, que pelo seu próprio criador foi feita para terras devolutas, terras agrícolas e também para reurbanização de favelas. Não foi feita para entregar um centro dinâmico como o bairro Santa Efigênia e especulação imobiliária, que não é, é disso que se trata. É um projeto, desculpe dizer em português claro, de roubo de terrenos para especulação. A análise feita, eu sou uma EGV, sou arquiteto e sou EGV. Tenho vergonha de ser uma EGV pela análise econômica feita no projeto Nova Luz pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é, todos esses aspectos, adicionando tudo o que o senhor Luiz já falou, e de que toda a região está contra, a favor só está os agentes imobiliários, tem tudo para ser anulado. E parabenizar o vereador Nabil Bonduque, ao arquiteto Nabil Bonduque, por esse projeto, que não tenho dúvidas, deverá ser aprovado. E ao próprio vereador Andréa Matarazzo, que eu também, que é uma pessoa que eu devo dizer de qualidades excepcionais, está cometendo um grande erro de se colocar ao lado de Kassab e Companhia Limitada nesse projeto, que eu recomendo ao senhor rever. Eu acho que o senhor está cometendo um grande erro como político e como ser humano. Espero a sua revisão. Muito obrigada. Explicar para a senhora, dona Sueli, o meu projeto da Nova Luz não é o projeto esse que está aí. Ele é bem localizado nas áreas, é pequeno e localizado em áreas que não tem nada. É, eu apenas defendo o instrumento da concessão urbanística, não o projeto inteiro. Então vamos rever junto as áreas que o senhor disse que não tem nada. Eu estou à sua disposição, eu conheço profundamente a região, estou à disposição. Peço para o senhor Luiz me acompanhar também, porque conhece melhor ainda, para a gente rever isso tudo junto. Gostaria, tá? Eu gostaria de ver mesmo. Tá? Levei o conhecimento, ele não entendeu. Gostaria que o senhor. Não, vamos lá. Com muito prazer. Todos os projetos que o senhor fez, eu acompanhei. Isso começou em 2006. 2006, exatamente. Todos os projetos, eu tenho documentação de tudo. A única coisa que foi acrescentada foi uma parte da Rio Grande para cima da São João. Aquela região onde está o projeto inicial que o senhor fez é a mesma que nós estamos brigando aqui. O que aconteceu foi. Agora, estranho ter agregado a parte onde a Porto Seguro compra. Aquela região que sempre foi degradada. É isso que eu preciso rever, então. A parte da Porto Seguro então, realmente degradada, empenhada, tudo na Porto Seguro. Bom, como já o assunto está morto, vale a pena sentar e rever, porque é uma região que merece ser recuperada. Precisa o poder público estar presente. Requalificado. Inclusive a parte onde tem aquelas vendas de motocicletas, que é uma coisa que é um polo pronto. Maravilhosa, um dos polos maravilhosos. Se o poder público der uma pequena ajuda lá, se transforma nos grandes centros de motociclismo do mundo. É. Só para finalizar, uma coisa que todo mundo dizia, já que se falou em craque. Eu ainda não consegui entender, com os meus aninhos de faculdade de arquitetura e de ação como ativista urbana, como é que cimento por o craque. Aí eu queria perguntar também para esse plenário se é jogando cimento em cima dos viciados. É a única forma que eu conheço. Enterrar os viciados em uma montanha de concreto armado. Se não, vamos falar disso também, tá bom? Mas realmente eu estou à disposição, qualquer um que precisar, vamos conversar todos juntos. E enfatizando mesmo, eu sou do Pacaembu, o senhor sabe disso, né? Eu acho assim, eu vejo duas pessoas, é o Andréa Matarazzo da Nova Rússia que está cometendo um grande erro, em minha opinião, e o outro Andréa Matarazzo. É com esse outro que eu quero falar. Eu não pude nem participar, eu concebi uma ideia, depois tive que parar de sair da prefeitura. Eu tenho o maior prazer em discutir, porque é uma região que eu gosto, me interesso e acho que tem um potencial maravilhoso para se transformar. É, e, aliás, eu acho os heróis, os comerciantes que estão lá, persistentes, você falou, tem agência de publicidade, FES, né, que chama Puxa, que foi para lá, em função do incentivo, de investimento, nunca conseguiu viabilizar. Quem é a outra empresa? Puxa, a FES fez um investimento grande, eu sempre encontro ele, sempre pergunto, toda vez ele nunca conseguiu viabilizar. O vereador Polici Neto, gostaria de usar a palavra? Obrigado pela colaboração, Diana. Deixa eu cumprimentar a diretora da proposta, cumprimentar o Luiz, que volta à casa do debate. Mas eu queria fazer uma reflexão que remonta ao começo dos anos 2000. Porque a concessão urbanística não é uma novidade desta daquela gestão. Ela está lá no artigo 239, e é muito lúcida e clara. O Poder Executivo fica autorizado a delegar, mediante licitação, a empresas isoladamente ou em conjunto com empresas que possam a realização de obras urbanísticas de urbanização de região da cidade, inclusive loteamento, deloteamento, demolição, construção, incorporação e conjuntos de edificação para implantação de diretrizes do plano diretor estratégico. Então, a insistência que me parece que é feita, e aí não quero aqui defender, mas sim dialogar. Me parece que tem um ruído entre lei e aplicação dela. Porque revogar a lei que traz as reais contribuições acessórias a isso, para estabelecer as diretrizes precisas para preservar as leis, para preservar a economia local, como está escrito no projeto, como foi escrito na lei, é o principal contrassenso da sua revogação. Então, se tínhamos dúvida na forma do licitar ou dúvida no implantar, a dúvida foi desfeita com a eleição da DAD. Agora, desdizer a lei, desculpa, eu acho um grande erro. Por quê? A legislação aprovada por essa casa, ela é clara na manutenção dos empregos já gerados e ampliação. Não. E não é peça de retórica, está na lei. Está na lei. Portanto, a gente está mais uma vez usando um expediente para fazer algo, fazendo outro. E aqui quero concordar que projetos podem ser apresentados e melhorados, tanto os legislativos quanto os executivos. Mas a gente não reescreve história em semanas. Por isso que voltei ao começo dos anos 2000, quando estabelecemos o que é a concessão urbanística. Portanto, a concessão urbanística aplicada à Nova Luz, e nada inovou aquela pensada pelo legislador Nabil Bonduc, quando nesse plenário aprovou esse artigo. E mais do que isso, se a lei define a manutenção do emprego, se a lei define as ex, porque a maior discussão à época era vamos acabar com as ex foram antigas. Foi criado o Conselho Paritário, foi uma das solicitações. Podemos dizer que a GV não teve a paridade que teve no tempo da sua formação. Mas esse é um problema da GV e um problema da administração que não soube levar a GV a um bom resultado. Não é um problema da lei. Não é um problema do debate que foi feito nesse plenário. Se você ler a lei, você vai ver se é uma. Então, leia a lei. Leia a lei, Nabil. Veja se a lei não estabelece essa questão do incentivo à produção local, econômica, reconhecida, desde o princípio. O maior conflito que eu vi na região eram proprietários que não queriam as leis. Não era manutenção de emprego. O que mais se ouvia naquela época era quem terra lá tinha que não queria que fosse ex. O projeto garantiu que se mantivessem as ex. A contragosto de muitos proprietários, é verdade. Muitos dos proprietários queriam uma zona mista 3, afinal, vale mais. Talvez acelerasse o processo especulativo sem projeto público. Talvez seja isso, com a revogação que a gente consiga. Porque o próximo passo, depois do plano diretor, são as leis que vão estabelecer os alimentos. Talvez seja este compromisso que tenha sido selado. E aí saberemos onde está a verdadeira roubalheira, ou onde está o mal feito, onde, de fato, está o real especulador. Essas são questões que têm que ser ditas. exatamente para amanhã, depois do especulador passar a ser o detentor de todo o projeto local, nós passarmos a enxergar de fato quem queria de fato que parte do território fosse Zeis. Quem se entusiasmava com apenas aquela região para aqueles que são os seus detentores atuais, imaginando que o centro de São Paulo não serve a cidade e ao país, mas serve aqueles que devem servir sempre. Então, acho que a gente tem que separar um pouco erros que a administração pode ter que não estão vinculados a esta casa. Se o consórcio que foi contratado não deu conta de desenhar um bom projeto, o que a gente não pode é punir o parlamento, a lei que foi aqui aprovada. Caso contrário, nenhum dos processos legislativos, por melhor que sejam, suportará uma consequente aplicação. Tem questões objetivas da ação do legislador, intimamente ligado com o limite que o parlamento tem. Quanto mais precisa a legislação for, melhor é. O que a gente faz revogando essa lei é dar imprecisão àquele território. Muito obrigado, vereador. Vereador Paulo, com a palavra, vereador Nabil Bondux. Bom, eu acho que é uma oportunidade boa para nós poder fazer esse debate, né? E acho que essa comissão tem condições de aprofundar muito o debate sobre a cidade. Né? Pena que não temos aqui tantas pessoas, né, da região, e, né, por isso, da cidade e da região, mas eu, né, por isso, inclusive, a minha intenção original era, né, propor até o adiamento da audiência pública desse projeto para a gente poder convocar, convidar. Eu já quero aqui deixar, André, presidente, quero já deixar aqui consignada aqui minha proposta, que a gente, a segunda audiência pública sobre esse projeto, a gente possa fazer uma convocação um pouco mais de antecedência, de divulgar mais, não assim, em conjunto com várias outras, para poder fazer um debate mais aprofundado. E aí, vereador Polis, deixa eu lhe dizer o seguinte. Não estou dizendo que a lei ela não tem aspectos positivos, né? A questão, né, que está colocada, veja que são duas leis. Tem uma lei que regulamenta, que é 14.000, se não me engano, 917, que regulamenta a construção urbanística, que não está sendo revogada, né? E tem a 14.918, que está sendo revogada, que é específica da Nova Luz, né? Por quê? Né? Porque essa lei, por mais méritos que ela eventualmente possa ter, eu acho que até tem alguns méritos, né? Não é só desméritos, ela tem alguns méritos, ela foi amplamente contestada por todos os segmentos da região, os comerciantes, os moradores, pelos urbanistas, por vários urbanistas que estudam o assunto, inclusive com uma ação que foi aberta pela Defensoria Pública, né? E que inclusive trava juridicamente o desenvolvimento desse projeto. Está travado, exatamente por conta. Está travada porque há uma contestação, inclusive, sobre a possibilidade de transferência para particulares do direito de desapropriação. Que é. Não, mas não importa. Eu não estou dizendo que isso necessariamente não possa ser feito, né? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra, em tese, a qualquer concessão urbanística. Mas eu, quando nós debatemos aqui na Câmara, eu vim aqui, não era vereador, mas eu vim debater, o que eu coloquei? Eu acho que uma concessão urbanística de uma região específica, ela só pode ser aprovada como lei depois que nós tivermos um projeto detalhado definindo exatamente o que vai ser feito. Porque senão o legislativo dá uma carta, não digo que seja totalmente em branco, porque o projeto tem algumas diretrizes, mas pode dar um projeto, pode transferir para particulares e por um projeto urbanístico, sem que seja definido claramente o que vai ser feito. Então, é a mesma questão que eu coloco, e por isso que na operação do Vai Dar Uma Branca agora, inclusive, nós estamos discutindo a necessidade de especificar quais obras vão ser feitas, qual é o plano que deve ser feito. Eu acho que nós temos que caminhar para que esses tipos de projetos urbanos, que são projetos que transferem para particulares ou que vai, de alguma maneira, significar uma intervenção pública ou privada, eles sendo projetos detalhados para que a gente possa saber o que vai ser feito e, em função de saber o que vai ser feito, se aprove. Então, é nesse sentido, né, que eu propus a revogação desta lei, para que se abra um debate sobre o que deve ser a região, o vereador Adair Matarazzo veio defender, mas ao mesmo tempo ele tem críticas também à maneira como o projeto foi encaminhado, né? Então, eu acho que nós temos condição agora de zerar isso. A revogação tem o seguinte sentido: vamos zerar a questão do plano urbanizado à luz e vamos reabrir o processo, talvez para elaborar uma nova proposta, que não é deixar como está, mas definir claramente. Porque tem áreas que são áreas muito ativas, e o projeto não resolve problemas. Como é que você concede para particulares o direito de apropriação de regiões que têm, por exemplo, fundo de comércio? Como é que fica a questão dos inquilinos, que a gente sabe que na região tem proprietários e tem inquilinos. Quando se desapropria, tá certo? O proprietário, eventualmente, se o valor pago for justo, incluindo o fundo de comércio, ele pode sair sem perder nada. Se, eventualmente, já o inquilino perde seu ponto de comércio e sai sem nada. Tá certo? Então, né, nós temos questões complicadas que precisariam ser resolvidas, e é por isso que teve uma reação tão forte, tanto de moradores como de comerciantes. Então, eu acredito que, ao revogar a lei, zeramos o processo, iniciamos uma discussão de novo do que pode ser, né? Eu defendo que haja habitação dos comerciantes, inclusive, tem restrições, né? Não é que existe coincidência nas posições. Existe um movimento de moradia que defende as ex, nós temos hoje um conselho gestor de ex, nós temos moradores antigos da região, nós temos hoje algumas associações culturais que se instalam na região, temos comerciantes, então nós temos vários atores. Então, vamos trazer todos esses atores para o debate e vamos elaborar, desenvolver projetos, claro que com a participação do Executivo, mas essa casa tem um papel importante, elaborar uma proposta que possa, né, acrescentar, reabilitar as regiões que precisam de reabilitação, dar melhor aproveitamento. Eu tenho discuti aqui com a Associação de Comerciantes, é perfeitamente possível nessas áreas ter um grande valor comercial, que a gente possa manter o valor comercial daquelas regiões, até mesmo, né, acrescentá-lo e poder produzir habitação dos andares superiores, porque as áreas comerciais, elas geralmente têm um valor grande no primeiro pavimento, no segundo pavimento, né, dali para cima não tem, por isso que muitas áreas comerciais têm um baixo aproveitamento do solo. Então nós podemos combinar. Então é esse o espírito, né, da revogação, né, é o espírito de zerar, vamos começar, não quer dizer que nós temos que jogar fora, vamos, não, né, assim como, né? Só vai zerar, mas não vai jogar fora. Foi boa. A explicação, né, do vereador. Eu acho que é uma maneira da gente avançar. Efetivamente, eu não conhecia que tinha ainda ficado tantas dúvidas com relação justamente que imóveis estavam definidos, enfim. Obviamente, isso é uma boa discussão aí com o local, que eu sempre digo que quem conhece o local é quem mora ou quem trabalha naquele lugar. Então, enfim, presumo. Feita a audiência, a primeira audiência pública da lei do vereador Nabil Bonduque, eu acho que isso é essa audiência pública, o papel da audiência pública é exatamente esse que nós estamos aqui. Peço só um minutinho. Eu queria dizer que essa é uma esse é o papel da audiência pública. Deu debate, discutir as leis, isso é interessante para mim, para esclarecer uma série de coisas que eu, como saí da prefeitura em 2009, eu não tinha conhecimento de quanto andamento do projeto, do que tinha, como ele estava detalhado. Só o vereador. É muito claro que nós estamos discutindo. O vereador fala assim: não precisa revogar, poderia mudar. É certo que você resolveu fazer com o projeto da operação urbana Rodanga. Sim, mas veja. É que tem um estranhamento, Nabil, cada momento a gente vai escolhendo uma forma. Né? Então, na operação urbana Água Branca, a gente pode melhorar a partir do que está. No processo que a gente está discutindo, contestado pelo Ministério Público, pelas mesmas vertentes lá, a gente também vai melhorar aquele do impacto de vizinhança. Então, serve a regra que é bom para o atual interlocutor, né? Que vamos zerar esse porque eu fiz um combinado, o outro não preciso zerar porque eu combinei com outros. Então, me parece que o volume de combinados é maior do que a capacidade democrática de dialogar com a sociedade. Então, me preocupa, só isso. Não, mas pode ser o zerar e dialogar. Deixa eu falar para o vereador Paulo. Não, eu quero dizer o seguinte: o projeto da Água Branca, o projeto do impacto de vizinhança, são projetos de lei que estão tramitando na casa, que nós estamos aperfeiçoando o projeto de lei, não sou só eu, todos nós estamos trabalhando nessa perspectiva, para poder votar o melhor possível. Tá certo? Aqui no caso da Volta dos Alunos é uma lei aprovada. O temor, inclusive, da associação é o seguinte: a lei ela pode não estar sendo efetivada, mas ela está em vigor. Tá certo? Uma lei em vigor. E o temor deles é, estando em vigor, a qualquer momento, se alguém quiser utilizá-la, pode utilizar. E, portanto, isso seria um problema. Então, o fato de revogar não quer dizer que nós não possamos abrir um processo de debate, e no processo de debate, ter a própria lei como ponto de partida e aí se acrescentar. E nós podemos, inclusive, coletivamente, poder trabalhar nessa perspectiva. Ok. Vamos para o outro. Nós estamos com um problema de tempo. É, mas deixa então terminar os outros projetos de lei, no final a gente. Ele falou uma coisa em relação à realidade. Bom? Ele falou sobre a associação. Eu falei da associação? É, está desligado. Tá bom, Copa, por favor, um minuto que eu tenho que terminar aqui. Eu tenho tempo para outra audiência pública. Oi. O vereador Paulista, né, talvez tenha esquecido sobre acordos. Nós tivemos o gabinete dele fazendo um acordo na parte da tarde, à noite foi votada a lei. Então, não cumpriu. Segundo, desculpa, eu escutei uma coisa muito interessante. Desculpa, aí não dá para você falar uma verdade. Não, é verdade. O que a gente combinou, a gente fez. Não. E foi separar as duas leis. Você lembra muito bem disso. Pode. A gente fez um combinado que a gente não ia fazer a aplicação direta à nova luz. E cumpriu votada à noite. Separamos, sim, e depois demos quase duas semanas para chegar ao projeto aqui, para depois votar o projeto que é completamente diferente do que chegou na casa. Então, vamos aqui bem estabelecer. Eu a casa recebeu um projeto de aplicação direta à nova luz. Nós fizemos um acordo. Não teríamos a aprovação de um projeto só. É que não dá para o senhor vir aqui e falar aquilo que não é a verdade. Você pode ficar à vontade. Seu povo, eu também sou povo. Então, você tem uma representação legislativa aqui. Posso falar? Outra coisa que aconteceu de muito interessante foi o seguinte. E eu estava explicando aqui agora, estou na minha casa trabalhando, indo para casa todos os dias, e fizeram isso na nossa cabeça e a gente resolveu lutar. E tem uma coisa que eu aprendi com os próprios vereadores, que a diferença de um político e de um estadista, o político ele se mantém na mesma postura. O estadista, ele reconhece o erro e volta atrás. Parabéns também ao senhor André Matarazzo, que se viu agora na posição de conhecer o nosso problema. Isso é um estadista. E é isso que eu queria falar. Essa é a diferença. O político, ele simplesmente continua com os acordos feitos com alguém. O estadista, ele volta, refaz os seus pensamentos e muda suas atitudes. Okay. Obrigado, senhora Luiz, senhora Sueli. Um minuto. Por favor, é o seguinte, é justamente sobre a separação das leis, não é verdade? Elas foram votadas no mesmo dia. Para ser legal, a 14.918, a 14.917 tinha que ter sido votada, promulgada e audiências públicas feitas depois da promulgação. Houve uma ação popular de um habitante de São Paulo que justamente obteve liminar contra o projeto baseado nisso. Não houve participação popular na 14.918 que justifica a revogação imediata.